Olá, ouvintes, bom dia. É mais um princípio de fim de semana. Por esta hora já se ouve o movimento da fábrica, já se ouve o passear dos carros na rua. Enfim, ainda se ouvem alguns pássaros, alguns galos, ainda se vive alguma da matinal natureza. O que importa mesmo é que já se inicia mais um fim de semana. Para todos aqueles que nos escutam, este é o Azul Turquesa. O nome que eu nem sempre digo e já recebi comentários sobre isso. O que é bom. Azul Turquesa acontece de segunda a sexta, a partir das 9 da manhã. With Hand com People e depois Chris Spears, sim, vão trazer-nos os primeiros sons desta manhã no Azul Turquesa. Bom dia. We are people.

Nós somos Antena Web. Daqui a pouco vamos viajar até Sevilha, mas antes temos uma ode à natureza. É o que eu posso chamar deste concerto de Vivaldi. Chama-se As Quatro Estações e o que vamos ouvir é o primeiro concerto desta obra tão bonita e tão marcante mesmo para o senso comum. E quando eu voltar, já será para as despedidas. Até já. E já que tanto gostamos de Vivaldi, é com ele que vamos finalizar esta edição do nosso programa. que dá pelo nome de Azul Turquesa. Quero que saiba que é um grande prazer estar consigo todas as manhãs aqui no Canal 1 e poder trazer-lhe um espaço que eu confesso não pensei gostar tanto como afinal gosto. Vamos seguindo com Vivaldi. Concerto número 2. Aliás, concerto número 1, segundo andamento, o senhor está correto. E é com desta forma que eu me despeço, desejando a todos a continuação de uma ótima manhã na companhia do Canal 1 e de todo o grupo Antena Web. Para si, um ótimo dia e um ainda melhor fim de semana. Até à próxima segunda-feira.